Marcelo, a Pretinha. Não atendeu outra vez essa ligação. Ficou confuso, tremendo, não deu uma explicação. Sendo traída, feito eu, a catraca gira. E o teu lugar é no final da fila. Tu não é o homem da minha vida. Não é o homem da minha vida. Portal. Final da fila.